sucesso do Viana. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho de papaizinho. Foi, foi, foi. É na pegada do Rio. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor. Aonde eu chego é só assédio, noite e dia, no meio da putaria. Viana estourou, tô arrumado, só com as top do meu lado. Sou vaqueiro afamado, pra onde eu chego tem alô. Alô pra mim, pegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, pegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho de papaizinho. Alô pra mim, pegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, sou conhecido como filho de papaz. Foi o meu pai que me fez assim, esmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumento, sou conhecido como Viana cantor. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumento, sou conhecido como filho do doutor. Quando eu chego é só assédio, noite e dia, no meio da putaria. Olha o Viana estourou, todo arrumado, só com as top do meu lado. Eu sou vaqueiro afamado, pra onde eu chego tem amor. Falou pra mim, pegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim.